autorizado 3 mil pés, altímetro 0014, 1807. Três mil pés, go white na frente. Me chamando? A 3192 no solo 43, libera a direita 1219 com solo. Frente direita 1219, solo 3192. O gol no 391, ingresso de Juliette, portão 02. Juliette para 02, na frente do São Paulo, no 305. Solo, tá 3155, 158 a bordo, 410 autonomia, alterna o galeão para o táxi. 12, boa tarde, obrigado. O Gol no 807, controle. Prossigo, 807. 7 da Gol, após prossegue em frente, Indy Alpha. Ponto espera, torre 1186, 1014 altímetros. Ok, após passagem do Boeing da Gol, em frente, Indy Alpha, ponto espera 186, 1014 nautímetros, 3195. Paulo, tá 3192, livrou na Eco, boa tarde. Boa tarde, 3192, chame antes da Juliette. Sente, via Alpha, antes da Juliette, tá 3192. É, me confirme o FAB que chamou para solicitar combustível? No portão 3. Salvador, boa tarde, esse é o Pantanal 4710, passa o externo, está checado a externo. Boa tarde, Pantanal 4710, o ajuste 1-0 no 4, tráfego já avistado, está livre o pouso na 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Ele pousa na pista 10 para o Pantanal 4710. 10 minutos fora, ok. Ciente, tentar contato aqui com eles. Estacionamento, voo no 649, no portão 3. 649, aguarde. Vai passar a nave da TAM, sua retaguarda, após a mesma inicia no portão 3. Após a passagem da aeronave da TAM, retaguarda, a gente poderia acionar aqui na posição? Pode ser, aciona na posição. Vai acionar. Autorizado Duna, 2561. 3 mil pés, vai voar Duna, 2561. Alfa, antes da Juliette, da 3192. 3192, ingresso pela Juliette, portão 07. De Juliette, portão 07, da 3192. Papá Romeu, Romeu Fox Lima, torre 118612, boa tarde. Boa tarde, 3155, ponto espera, visual para a nave da Teste, mantém o ponto espera, está 3155. Salvador, muito boa tarde, Papá Romeu, Romeu Fox Lima. Papa Romeu, Romeu Fox Lima, continue na linha do litoral e chame em Itapuã. Por aqui, o chama Itapuã, Romeu Fox Lima. Pronto, minha 327 para cópia. Ok, só um minuto. Tá apertado aí, né? Sente, gol no 807, continue na aproximação, aguardando pista livre. É o número 1 agora para o pouso, o ajuste 1014. Informa um helicóptero à sua direita, a um esquilo, mantendo a linha do litoral, não vai interferir no seu pouso. Dá 6 do tráfego, com 87. O Papa Romeu, Romeu Fox Lima, tráfego à sua esquerda, um Boeing da Gol na final da 1-0. Tranquilo, só o visual comigo. Xené 6327. Gente, o Xené 6327, autorizado em Bel, 5240, decola da 1-0. Chame quando pronto. Fala, Pantanal 4710, livrando a 1-0. 417, 10, táxi Alfa Juliette para o portão 09. Alfa Juliette 9, portão 4710. Gonçalo, gol no 649, pode iniciar o pusher? Não avistou na aeronave da TAM ainda. O TAM já passou a sua retaguarda, comandante, já no ponto de espera aí. Já passou, tá autorizado a puxar no 3. Então vai iniciar o pusher. No 7, após no final da onda 1-0, a retaguarda do Boeing da Gol, ok? Ok, vai manter esse essa porra e segue na retaguarda do Gol pra direto 45 BPA. Qual o pátio que se encontra e a pista que decola? O senhor faça o check no rádio, por gentileza, tá muito baixo aqui a transmissão, ok? Romeu Bravo Oscar. Para alto e claro, nível 390 para Juazeiro do Norte, é isso? Ok, mantém escuta e aguarde, o meu Bravo Oscar. Tá 3155, está autorizado a alinhar e manter após a passagem do Boeing da Gol, ok? Ok, o Romeu Fox Lima, corre agora à sua esquerda e prossiga direto para o pátio 5, informe no solo controlado, o vento no 30 graus 09 nós. Positivo, vai curvar à esquerda direto para o pátio 5 BPA, chama no solo controlado, Romeu Fox Lima. Saredo 2231 no desse, mantém 3000 altímetro no 0 no 5, direto do Luna. Direto para o 3.25. Romeu Bravo Oscar para cópia. Salvador para Juazeiro do Norte, nível 390. Decola da pista 17 com curva à esquerda, subida Momo, Albo após Albo direto. Acione 5076, controle 119, decimal 8 e a torre 118, decimal 6. Romeu Bravo Oscar. Tá 3155, tá livre a decolagem da 1-0, ao alinhar, o vento 1-30 graus, 9 nós. Alinhar a decolagem, tá? Mal, 62, Força 025, 61. 86, boa tarde. Boa. João Mil Bravo Oscar. 2561, continue na aproximação, aguarde pista no zero livre, o ajuste no 014, o FAB 2561, né? Qual o pátio que o senhor vai prosseguir após o pouso? Pátio VIP. Gente, é o pátio de autoridade, não é isso? Afirmativo. 145 da TAM, boa tarde, ação identificação, chegada bom, se desce, mantém 4.000 pés. Chegada bom, 4.000 pés, o TAM 3145, informação em Quebec. Gente, TAM 3145, altímetro 10, 14. Gente, 2014. Também táxi decolagem, bom voo. Solo voo no 649, tá com 88 a bordo, 2 horas e 30, tá na minha até na Aracaju, pronto pro táxi. 2h15 e 2h30. 2h30. Ok, táxi autorizado, à direita, ponto de espera, torre 1-186, altímetro 1-0-1-4. Ok, esse é o táxi, direita, torre 2-6. Voo no 807, Alfa e Juliette, portão 06. Alfa, Juliette, 06, Gol 807. Salvador, Guinto, boa tarde. 3155, decolou seu escudo, passo 1600. Saída é a Del. 3155, contato radar, vigilância, prossiga conforme autorizado. 3155. Salvador, boa tarde, Gol no 649, situação perto 10, tá pronto. Boa tarde, Gol no 649, mantenha a posição, temos um Embraer 135, aproximadamente 3 milhas da cabeceira 10. Aguarde no ponto espera. Ele vai aguardar no ponto espera 10. 3155, posso voar direto do Sahel? 3155, autorizado direto do Sahel. Obrigado. Gol no 649, após o pouso Embraer 135 da FAB, autorizado a alinhar e manter a 10. Fortuna com a pista vista, o passeio 2231. A gente passaria do Complexo LS, torre 118612, 2231. 18:30, uma boa tarde. Salvador, boa tarde. Boa tarde, passarei 2231. Continue na aproximação, aguarde pista livre. Boeing da Gol ingressando para a decolagem. O ajuste é 10, 14. E 14, aguardando pista livre. Força Aérea 2561, solo aos 56, libere na próxima à sua direita, ingresse na Alfa, mantendo minha escuta, e prossiga para táxi e Delta após, mantendo a mesma, aguardando para prosseguir para o parte de autoridade. Alfa e Delta na sua escuta 2561. Voo 649, ao alinhar, tem a decolagem autorizada da 10, o vento 130 graus, 109. Correio, no 649, conta sua informação, tem um tratorzinho aqui bem na nossa esquerda. Pode trabalho da correia aí, tá em forma até e segura aí pro próprio rapaz do trator. Afirmativa, a distância aí tá regulamental, ok? Tá mais de 120 metros da sua aeronave. Tem a decolagem autorizada. Serra negativo, farol de Tampuã, devido ao tráfego, para decolar. Mantenha o corredor Veracruz após Interlagos, 1.500 pés, reporte Interlagos, quilo Quebec Serra. Salvador, boa tarde, Web 5729, Romeu. Objeto 5729, controle de alto bom, FDS, mantenha 4.000, altímetro 10014. Aciona identificação, vigilância, o objeto 5729. Pronto, vai 45, reautorizado para 2.500 pés na chegada PONF. Autorizado LS, chama estabilizado. Bem, até 2.500 na PONF, reportará estado. Antônio Cordial, boa tarde, no 649. No 649, boa tarde, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, no 649. 49. Salvador, boa tarde, Azul 4198, formação Romeu. Vai aqui com o Delta, prossiga. O Força Aérea 2561, observe a aeronave da passarela da sua frente, após a livre o táxi para o parte de autoridade, ingresso na pista 10. Está ingressando livre no parte de autoridade 2561. Quero boa, comandante. Obrigado. 1186, Mike Eco Delta. Passarinho 2231. Qual o POB? 02, sim, chame a torre 1186, bom voo, Mike Eco Delta. Salvador, boa tarde, Azul 4198. Boa tarde, prossiga. Sim, tem informação, Romeu 360, confio. Salvador, passarido 2231, Alívio. Passarido 2231 no Alfa e Juliette para o portão, para remoto no 4. Alfa, Juliette, remoto no 4, passarido 2231. O Azul 4118, pronto, cópia? Afirmo. Salvador, confins, nível 360, via Pesulo 16, pista 10, curva direita, subida da El até Leda, após Leda, direto bridge, em bridge, intercepte a Pesulo 16. Acione 5104, controle em 119, decimal 8, por 4118. 360, confins aprovado, decola a saída da El, após Leda, após direto bridge, interceptando a Pesulo 16. Transponder 5104, controle 198, Azul 418. Chave pronto. Reportará, posição 08. Para 2000, livre LS, informe estabilizado. 2000, livre LS, passará. Ok, está livre o táxi. À direita até o ponto de espera 10, lá torre 1186, altímetro 1014, chanel 6327. Gente, 6327, corte 6014, autorizando táxi, à direita até o ponto de espera da 10, lá torre 1186, desse momento, chanel 6327. Gente, 2561 na guarda, 1 minuto para a cópia. Duna 45, passou Duna completa LS, torre 118, decimal 612. 118, 6, 3145. Afirmo. Voo número 49, passa nível 140, chame centro Recife em 1251, boa viagem. Passa 150, Recife 1251. Recife 1251, boa tarde. Sente até Formosa, após direto, decola da 1-0 com curva à direita, subida gole, transição o fito, acione o transponder 5123 e o controle em 119, decimal 8, o FAB 2561. 260, Brasília, a gente aguarde então a autorização. Sete oito cinco, cópia. Prossigam, 785. Salvador para o Galeão, nível 3620. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El até Leda. Após Leda, voa direto Bidev. Em Bidev, Upper November 857 até Seguro. Após Upper Zulu no meio até Brinde. Aí, conforme a rota do plano de voo. Acione 5067, o controle em 119, decimal 8. O Goron 785. O Gol 785 autorizado 360. Para o Galeão, vai decorar na 1-0, será da El, Leda, 90 de 10, Upper 90, 857, Seguro, Upper Zulu, 16, Split, 5067 é o transponder, 798 ao contrário. O transponder chame pronto, puxa acional no 785. 067, vai chamar pronto. Um 785, obrigado. 6327, observe o pouso da aeronave da TAM após alinhar e manter a 1-0. Após o pouso da aeronave, mantém a 1-0. Delta, informe pronto para a decolagem. Ok, está autorizada então a decolagem da presente posição com proa sul, atente à esteira de turbulência da aeronave da TAM, que acaba de pousar. O vento é 1,40 graus, 1,0 nós. Ciente. Para Petrolina, nível da protocópia? Protocópia. Ok, 6314, Petrolina, nível 340, via Pesolu 20, decola da pista 1-0 com curva esquerda, subida Momo, transição Flock, transponder 5121, controle 119, decimal 8, o Ocean Air 6314. Autorizada nível 340 para Petrolina, via Pesolu 20, decola da 1-0, curva esquerda, percurso da Momo, transição Flock. 5.20 transponder, 198 controle do Ocean Air 6163. Chame pronto. Camará. Solo, boa tarde, Altan 3145, Libro. Chame antes da Juliette, 3145. Antes da Juliette, 3145. 1-0, Chame. Eu coloquei que foram um site do voo direito. Para o Delta, renda decolagem, mantenha-se em condições visuais. Reporte, livrando CTR, como é que é o Delta? Delta, para o Delta. Estimativo, Delta. Miami 327, decolada ao 08, controle 198. Controle 198, Chanel 327. Controle Salvador, boa tarde, Chanel 327, decolou transfere. Boa tarde, Oceaner 627, contato radar na decolagem, vigilância, prossiga conforme autorizado, 6327. Conforme autorizado, prossegue Oceaner 6327. Quatro autorizado, Chame Taxi. Autorizado, pode ser o Taxi, 419. Quebec Serra, chame agora a torre em 118, meia dúzia. Volto bem, Quebec Serra, obrigado, bom. Boa tarde. Boa tarde. Pelo Quebec Serra, chame na final da 17. 20 ao 160. 755 da Gol, boa tarde, vigilância, sem identificação. S4 pés, altimetro 10 no 4, chegada a bolsa. Identificou para o 4 mil pés, 10 no 4, Gol 755 na bomba. Reduz a 1 no 70. Reduzindo, danada. Pelo Quebec Serra, tem condições de evitar a redução ao máximo possível? Afirmativo, vou botar a velocidade até o próximo carro. Gente, chame na final e aguarde liberação para o pouso. Tono zero, chame a torre 118, decimal 6, altímetro 1014. 1014, visitar via parte ideal, quando o chama a torre 2419. Dá uma milha para o top em Quebec Serra.